Lages FM. Você está acompanhando Impacto Empresarial, uma realização da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Impacto Empresarial, as notícias da economia, a cotação do dólar, bolsa, reportagens, entrevistas e jornalismo sério. Apresentação Jorge Licurci e Elis Rodrigues. Impacto Empresarial. Horas e 33 minutos em São José dos Campos, programa Impacto Empresarial, uma realização da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos com a Rádio Logos FM. Nós vamos conversar agora com os advogados Rodrigo Cabreiro, que é advogado e presidente da Comissão de Estudos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil e conselheiro municipal dos direitos da criança e do adolescente. E também com o Dr. Flávio Goulart, que é advogado e secretário da Comissão de Estudos Tributários, também da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Logos. É um prazer estar aqui novamente essa tarde com vocês para conversar sobre tributos e a OAB. Boa tarde também, doutor Flávio Goulart. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Elis. É um grande prazer estar aqui na Logos FM. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: o governo anunciou reformas, o governo federal anunciou reformas tributárias, etc, etc, mas essa reforma, ela não passa de um aumento da carga de impostos, né? Os empresários têm reclamado muito e a população também. A OAB, aonde que a comissão de vocês, ou a OAB, ela pode interferir ou contribuir, enfim, ou ajudar tanto a população, as pessoas, quanto a classe empresarial, né? Que a cheadeira hoje ela é imensa. A carga tributária hoje já ultrapassou os 35% do PIB. Quer dizer, mais ou menos o que o empresário produz hoje, ele paga de... um terço vai para o governo. Hoje o fisco é um sócio que as empresas têm dentro delas. Mas a comissão é uma comissão nova dentro da OAB, é uma comissão que só tem na OAB do Ceará, que tem alguns estudiosos do direito tributário lá, que montaram, advogados também, nossos colegas, que montaram uma comissão semelhante, nós nos inspiramos até um pouco neles para montar. E o que a OAB está fazendo é pegando imposto por imposto e estudando as medidas que podem ser tomadas para esclarecimento, melhora, e poder entender um pouco o que foi feito com a reforma tributária. Certo. Agora, então a OAB, isso é uma atividade que algumas secções, né, que chamam, é isso, da ordem vem fazendo no Brasil. Agora, e na cidade, né, já que vocês estão aqui? O doutor Flávio Goulart responde, né? Como o doutor Rodrigo acabou de dizer agora, essa é uma comissão nova e nós ainda estamos traçando diretrizes para nos empenharmos na possível ajuda desses problemas. A carga tributária, o Jorge, no Brasil, eu vou contar uma história para você que dá para ter uma noção de como é que ela vem evoluindo de forma negativa no nosso país. Existia um cientista em que ele pegou dois sapos, né, uma panela e um pouco de água e um fogão. Na primeira experiência ele fez o seguinte: ele acendeu, botou a água dentro da panela, acendeu o fogo, tá? Botou o sapo lá dentro e de forma gradual ele foi aquecendo a água, tá? O sapo, quando chegou na temperatura máxima, já estava acostumado com o negócio, então não sentiu a graduação da coisa. Até um certo determinado momento que o sapo morreu. A temperatura se elevou tanto que o sapo morreu. Na segunda experiência, o que ele fez? A temperatura já estava alta. Ele jogou um sapo lá dentro, o sapo pulou. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: para os empresários que já estão há tempo suportando essa carga tributária, o governo tem, de forma gradativa, aumentando elas até um ponto que ela já está insuportável, insustentável. Por outro lado, os empresários que vêm de fora, quando eles fazem uma análise em todos os países e veem o peso da carga tributária no nosso país, o que que eles fazem? Eles debandam para outros países em que a carga tributária é menor. Para você ter uma ideia de como a coisa evoluiu, Em 1965, a carga tributária era 19% do PIB. Em que ano? 1965. Certo. Em 1970, a carga tributária já passou para 26% do PIB. Em 1990, a carga tributária já foi para 29% do PIB. Dando uma apressada na coisa, em 2001, a carga tributária está em 34,7% do PIB. Então, para você ter uma ideia, em meio século, quase que triplicou o volume da carga tributária. E hoje está nesse patamar que o Rodrigo acabou de dizer agora, por volta aí de 40% do PIB, a carga tributária no nosso país. Doutor Flávio, existe alguma forma jurídica de se contestar do empresário chegar e abrir uma ação contra o governo por essa carga tributária? Olha, existe essa possibilidade? Infelizmente, nós acabamos de ter uma reforma tributária aqui em que a classe, tanto a classe dos advogados, como a classe dos empresários, como a própria população representada por seus deputados e pelos estados representados pelos senadores, fizeram muito pouco para modificar essa reforma tributária. E muito pouco pelo contribuinte também. E muito pouco pelo contribuinte. Infelizmente, foi colocado isso para a gente quase que goela abaixo. O que a gente orienta como advogados, a princípio, é todo empresário, tá, ter como seu braço direito um advogado de sua confiança, tá, para que ele possa fazer um estudo tributário de modo que possa pagar menos tributo possível. Tá? E puxando um link no que o Flávio falou, a comissão ela entra exatamente nisso. Por exemplo, nos impostos municipais, houve uma mudança no ISS. Agora, atividades que não estavam regulamentadas passaram a recolher ISS, tá? Que é o imposto municipal, o imposto sobre serviço. O que a comissão está fazendo? Nós já fomos ao secretário da Fazenda, o Flávio, que é coordenador da comissão, também esteve lá. Nós conversamos com o secretário da Fazenda e ele colocou toda a equipe técnica da Secretaria da Fazenda à disposição para ministrar cursos para os advogados, esclarecer os advogados da visão da Fazenda, a visão do fisco, a visão do governo sobre o que nós devemos pagar. Nós vamos constituir também um outro grupo que vai ver quais são as dúvidas e o que nós achamos que nós devemos recolher como impostos. E vamos chamar os advogados e passar essas duas visões. De maneira que o advogado possa ir ao seu cliente municiado de informações e falar, olha, isso aqui pode ser pago, isso aqui não precisa, tem uma divergência nisso, uma divergência naquilo. Agora, apesar da importância, né, do empresário estar com esse advogado sempre ao lado nessas questões tributárias, agora, como é que na prática, né, consegue reduzir um imposto desse? Isso eu não entendi bem, né? Bom, vou dar um exemplo para vocês numa taxa judiciária estadual que foi criada agora no final de 2003, e que ela é tributária, ela tem natureza quase de um imposto, e a taxa ela foi criada pelo governador para ajudar o Poder Judiciário paulista a ter mais recursos. É. Essa é a finalidade da taxa. Então eles falaram o seguinte, cada vez que o nosso cliente, a parte no processo, uma empresa que vai entrar com uma ação, ou uma empresa que vai fazer alguma medida judicial, ela vai pedir alguma coisa para o juiz, ela tem que pagar 1% do valor que ela está reclamando para o Estado. Ela já entra pagando para reclamar. Já entra pagando para reclamar. Que não deveria pagar antes. É. É isso. Exatamente. O que nos está deixando assim muito descontentes são as outras taxas de acordo com o processo que vai andando. Cada vez que o juiz dá uma decisão no meio do processo que nós entendemos tecnicamente ser contrário aos interesses que nós estamos pedindo, nós podemos recorrer. Certo. Exatamente por causa disso, a falibilidade humana. O ser humano hoje é falível. Certo. Ah, e o juiz não é senhor de toda a verdade. Claro. Então, a gente discorda tecnicamente do que o juiz disse, nós vamos recorrer a um grupo de juízes, que são os desembargadores, numa Câmara, que vão analisar esse pedido técnico, jurídico, que nós vamos fazer, dizendo por que o juiz errou ou por que nós entendemos que é o contrário. A esse recurso, cada vez que o juiz der algo que a gente até brinca, atravessado, que nós não concordamos, tem que se recolher R$ 130. Que isso? Isso por instância, é isso que você está falando? Não. Não. Um processo civil, nós temos aí 80 possibilidades de recurso. É só fazer a conta. É. Que coisa, né? Aí, o mesmo, parece que houve também um aumento, né, no recolhimento, não sei como é que funciona o processo trabalhista também, parece que tem esse problema, né? Você, se o empresário perde, para recorrer, ele paga um absurdo. Ele tem que pagar quase 3 mil, eu acho, ou 8. Não lembro direito de cabeça, mas é caro o recurso na justiça trabalhista. É caro. Aí, numa situação dessa, e se mantiver essa elevação de tributos que você vem falando, que triplicou quase em 50 anos, onde é que vai parar isso? Nós vamos trabalhar só para o governo? Jorge, o que acontece é o seguinte: infelizmente, a classe empresarial procura o advogado, vamos dizer assim, na fase que a gente chama da fase de execução. É. Praticamente quando já passou por um processo administrativo, quando a batata já assou. É. Então, o que a gente orienta naquela conversa inicial, em que o advogado deve ter como empresário deve ter como braço direito um advogado, é exatamente nisso, para agir de forma preventiva. A prevenção hoje onera muito menos do que a forma corretiva. Então, é nesse aspecto em que o empresário brasileiro, o pequeno, o médio, o grande, já tem uma mentalidade, vamos dizer assim, mais voltada para isso, de ter o advogado como seu braço direito hoje. Eu acho que isso daí, essa necessidade de ter um advogado sempre, né, dentro da empresa, ela também passa pelo novo Código de Processo Civil com essas mudanças todas ou não? Não. Código de defesa do contribuinte. Né? Tá, porque ele mudou o contrato social, adequou, é uma operação só. Ela não se estende depois, né? Não é o caso. Não, o que eu entendi é o seguinte, que o empresário necessariamente precisa de um advogado. Na verdade, não. Na verdade, o empresário não precisa de um advogado. Bom se todo empresário tivesse um advogado para orientá-lo nesse sentido. São 17 horas e 45 minutos. O programa Impacto Empresarial está conversando com os doutores Rodrigo Cabreiro, que é advogado e presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB, e conselheiro municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também com o doutor Flávio Goulart, que é advogado e secretário da Comissão de Estudos Tributários da OAB. Nós voltamos em 2 minutinhos. E nós estamos conversando com os advogados doutor Rodrigo Cabreiro, que é presidente da Comissão de Estudos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil e conselheiro municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em São José dos Campos. Também o doutor Flávio Goulart, que é advogado e secretário da Comissão de Estudos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil. E está ventando forte em São José dos Campos, houve uma queda de energia e por uns 3 segundos nós ficamos aí fora do ar, mas já estamos de volta com Impacto Empresarial. Doutor Flávio, o senhor estava falando ainda há pouco a respeito dessas taxas, né, de processo, né, eu não sei qual que é o nome certo. Taxas judiciárias, né? Isso é uma medida feita pelo governo federal ou é um privilégio só do governo paulista e estadual? Eu posso dizer para você que é um desprivilégio dos contribuintes do estado de São Paulo. Com certeza. Sim, essa é a lei 8.608, de 29/12/2003. Certo. Algumas das ponderações que o doutor Rodrigo fez até então não era cobrada, né? E a partir do ano de 2004 agora serão cobradas alguns percentuais a maior nas taxas aqui, né? Agora o governo do estado também recentemente, eu acho que uns 6 meses atrás, um ano, não lembro, ele também andou aumentando as taxas dos cartórios, né? Essas taxas continuam altas, elas foram reduzidas? Em que tempo ficou? Essas taxas foram um pouco reduzidas, tá? É. E essa taxa foi instituída pelo governo do estado de São Paulo, tá? E faltou um pouco por parte de defesa do contribuinte e dos nossos deputados estaduais. Tá? É importante dizer também que essa taxa talvez tenha sido uma compensação política, porque eles majoraram extremamente as autenticações e reconhecimentos de firma, mas o Código Civil novo liberou da cópia reprográfica feita com autenticação. Certo. Ou seja, tem a obrigação de pagar a autenticação quem exige o documento autenticado. Sim. Esse é o texto da lei do Código Civil. Ah, é? Às vezes as pessoas não sabem disso. Ninguém sabe disso. Pois é, mas a obrigação de pagar as custas... Exato, é de quem exige. Não é de quem está apresentando o documento. Ah, é? Por causa do princípio da inocência, de boa fé. Lógico. Tá certo? Ninguém acha que a hora que você leva um xerox de uma carteira, você está querendo lesar a outra pessoa. Claro. Isso aí é um vício antigo que o Brasil tem, desde as capitanias hereditárias, que para justificar uma nobreza que tinha, inventaram os carimbos e eles ficaram batendo o carimbo. Isso continuou agora, no século XXI, com os cartórios. Né? Sim. É, essa questão dos cartórios serem também hereditários, né? Eles são hereditários, né? Agora tem concurso, né? Tem concurso? Tem um concurso e até é uma determinada faixa etária. Ah, é? Abre-se o concurso. Agora não é mais. Antigamente era. Era pior ainda, né? São coisas que tem que... Está caindo, né? É, tem que evoluir, né? Mesmo que seja pouquinho, né? Mesmo que seja. O senhor também estava falando com relação a essa taxa judiciária. O governo do Estado, ele fica com uma parte desse dinheiro? Quer dizer, se é para a justiça, para melhorar a justiça, por que que o governo recebe uma parte desses valores? E que valores são esses, né? Que índices são esses? Bom, os índices não são, como diz a molecada, né? Não são fracos, não, são bastante. Mas basicamente, hoje de manhã nós estávamos fazendo uma conta, eu e o Dr. Flávio, nós chegamos a um percentual de 50% a 100% determinados atos judiciais, processuais que nós tomamos, aumenta em 100% o valor. Agora, a repartição, toda a receita que o Estado cria é destinado a alguma finalidade. Então, a finalidade dela é a melhoria do Poder Judiciário. Só que quem fica com a maior parcela dessa receita é o governo do Estado, é o Poder Executivo. Certo, que não teria nada a ver com a história, né? Exato. Para isso, nós achamos que toda essa discussão em cima dessa lei... É de entrar com uma... A comissão está fazendo esse estudo, né, doutor Flávio? Exatamente. Para entrar com uma ação civil pública, mas uma ação direta de inconstitucionalidade, já em cima da lei, suspendendo os efeitos dela, para que não seja mais recolhido, porque, primeiro, vendo o acesso das pessoas à justiça. Certo. As pessoas já têm um problema com o advogado, porque o advogado tem um fardo muito pesado na sociedade. Depois, todo mundo chega lá, tem um homem de preto e beca, né? Só falta aquela peruquinha, não, já é muito distante. Depois tem essas taxas que pega no bolso, pior ainda que a pessoa entra no fórum, ela já tem medo, porque a população, 1% da população tem curso superior, ela vai falar somente com pessoas estudadas, ela já fica com medo, quer dizer, a justiça está muito distante. E depois, que é uma coisa assim que deixa muito, a gente muito incomodado, é que, além dessa vedação à acesso à justiça, é que o dinheiro que é para a justiça vai 60% para o governo do Estado. É que não tem sentido, né? Só para completar... Se pelo menos estivesse anunciando a construção de fóruns aí pelo Estado de São Paulo... Exatamente, era isso que eu vou falar. O fórum de São José dos Campos é vergonhoso para uma cidade do porte de São José dos Campos. Infelizmente, o que nos preocupa e nos estranha bastante... É que o governo do Estado é do mesmo partido que o nosso prefeito. É verdade. O mesmo partido. E o fórum está nessa condição precária, despencando, tudo apertado. Né? Realmente enfeia muito a cidade um fórum desse nível em São José dos Campos. E essa taxa judiciária, o que nos revolta bastante, nós também advogados, que veja bem, em média 40% de tudo que é arrecadado com essas taxas vai só para o judiciário e 60% fica com o executivo. E não se sabe para onde vai? Estamos esperando o retorno, né? É. Vamos ver se agora com a arrecadação de 2003 seja destinado um valor para que seja ou modificado o nosso fórum ou o melhor seria se fosse construído um novo fórum. Já a cidade até necessita, né? Ou até informatizar, porque às vezes a pessoa que tem um processo, ela quer saber o que está acontecendo. E ela tem que recorrer ao advogado, o advogado tem que ir ao fórum e ver o processo. Se tiver informatizado, facilita. Ela entra na internet e já vê o que está acontecendo. O processo ainda é manual, né? Manual. Que que coisa absurda. Bom, o senhor, por tudo isso que eu estou, que a gente está conversando e pelo que o senhor já falou lá atrás, né, seria a hora da classe empresarial se unir, a população, enfim. Eu acho que a questão aqui é de mobilização, né? Principalmente se a gente está no ano eleitoral e com tantos candidatos aí, não está na hora de começar a pressionar esse pessoal? É verdade, o Jorge, tem aquela história, né? Se não beliscar, ninguém vai ficar desse jeito, né? Então, realmente, precisa ter uma mobilização por parte do empresariado, por parte da OAB mesmo, por parte política, para que essa condição seja mudada. Tá? Acredito, tenho absoluta certeza nisso. Eu acho que acredito que é o pensamento do Dr. Rodrigo também, do Dr. Birajara, que é o nosso presidente, tá? De uma mobilização para que o Fórum de São José dos Campos seja modificado ou seja construído um outro para que possa dar um melhor acesso à justiça para toda a população. Perfeito. Só para encerrar, nós já estamos quase que em cima da hora, as pessoas que quiserem fazer contato com a Comissão de Estudos Tributários, como é que é feita a reunião, os encontros, como é que pode ser feito isso junto com a OAB? É meio complicado até o dia que a gente se reúne, porque é a terceira sexta-feira do mês. Certo. Então, às 10 horas, lá na sede da OAB, na rua Engenheiro João Fonseca dos Santos, número 108. É só ligar lá, falar com a Lúcia, ela tem a data. Nós reuniremos agora na sexta-feira que vem, tá? Às 10 horas, e o telefone lá é 3941-8511. Perfeito. Bom, doutor Rodrigo Cabrelo, advogado e presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB e conselheiro municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, agradeço a sua participação no programa Impacto Empresarial. Obrigado, quero deixar um abraço ao nosso time lá da OAB, o Dr. Birajara, o Rui, a Dra. Alcione, que tem nos dado um apoio para a gente estar construindo uma OAB mais forte, uma OAB mais unida e estar levando um bom nome para a carreira do advogado. Perfeito. Dr. Flávio Goulart, também advogado e secretário da Comissão de Estudos Tributários da OAB, obrigado pela sua participação no programa Impacto Empresarial. Jorge e Elis, foi um grande prazer participar hoje aqui do programa, em nome do Dr. Birajara, em nome do Dr. Rodrigo, agradeço o convite para participar nesse programa e, com certeza, todas as vezes em que nos forem convidados, a gente já falou disso antes, já vai ser cadeira cativa aqui, porque são informações importantes para a população, para a classe empresarial, enfim, para todo mundo. Tá, é um grande prazer estar aqui. Obrigado. São 18 horas e o programa Impacto Empresarial retorna amanhã às 17 horas. Você ouviu Impacto Empresarial. Apresentação Jorge Licursi e Elis Rodrigues. Impacto Empresarial, que volta amanhã às 17 horas, aqui na Logos FM 105,9. Impacto Empresarial.